E pra começar o Esportes pelo Ar, aquele alto astral, tem convidado aqui hoje especial, mas antes, pra começar naquele alto astral, solta o hino do Coelhão e vamos reviver as emoções aqui. Você, americano, revivendo a emoção, Coelhão está de volta à Série B do Brasileirão. Moisés realimenta o ataque, tocou para Leandro Ferreira, por baixo, é agora, na cara do gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o de pelotas aqui no Independência, bola tocada na área, atenção, João Rodrigo penetrou, cutucou, vai entrando, gol do Brasil, João Rodrigo, uma bobeira incrível do sistema defensivo do América, 8 minutos do segundo tempo, silêncio sepulcral no Horto. Um para o América, um para o Brasil. Que coisa, Marcelo Paiva. O Leandro Ferreira. Capricha, Irênio. Vamos lá, garoto. Atenção. Aí vem a bola. Ela vai entrando. Gol! É gol do América! Balançou a rede, é gol. Olha o povo festejando. Olha a galera vibrando. Balançou a rede, gol! 24 minutos! Leandro Ferreira! Eu dizia, esse tipo de jogada é um veneno! Tira esse desespero do coração americano! Leandro Ferreira! De novo o América perto da Série B! Ninguém aguenta! É demais! Totalmente demais, Marcelo Paiva! A torcida do América! Olha o América! Olha o América! Bruno Mineiro! Roubou a bola! Driblou! Invadiu! Chutou! Golaço! Golaço! Gol do América! Olha a galera vibrando, balançou a rede, gol! Gol! 26 minutos, é de placa, é com placa e tudo que o América volta para a Série B! Bruno Mineiro ficou esquecido no banco de reservas e volta para carimbar o passaporte do Coelhão! Sobe, Coelhão! Demais! Totalmente demais! A emoção é demais, Marcelo! 5 anos depois, o América volta pra Série B, está muito perto, Coelhão! Bruno Ferreira, roubada de bola pela extrema esquerda, foi fazendo fila dentro da grande área! Um toque sutil no canto direito de João Paulo! Um golaço no Independência! Bruno Ferreira, camisa 7, pôs na rede, a torcida do América faz a festa, enlouquece no Independência, o América muito perto. Vamos subir, Coelho, 3-1, América! Tá aí, a nossa homenagem ao Coelhão, parabéns ao americano, você torcedor que esteve ontem no outro, você que torceu aí pelo Radico aí com o Finesse, quase matou o Álvaro Vilaço, América aí, mas tá feita a homenagem, diretoria, jogadores, comissão técnica, e nós vamos trazer durante a semana aí alguém do América aí também pra dando parabéns ao vivo. Mas eu disse...